Controle Salvador, muito boa noite. O Golcono 606 para 150, gente da Bravo. Golcono 606, Sione identificação autorizada chega da Mari. Desça para 3 mil pés, QNH 10 119. 3 mil na Mari, 1019, sua identificação, Golcono 606. O Gol no 606 autoriza a Pro de ITAP para agitar formações? Foi ITAP, Gol no 606. ITAP, Gol no 606, grato. Xanamia 258, acione identificação, autorizada chega da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1019. 7, 1, 4. Passando duna, completa aproximação, chimitorre 118, decimal 95. 2195, 4212, boa. Gol 1606, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. Autorizado 2000 ILS X-Ray, reportará estabilizado no localizador, gol 1606. O Xenebra 258, desça para 3000 pés. Livre pouso no 0, 150 graus, 79, 1019. 1019, livre pouso, 1-0, vou 1-7, 1-4. 192. No 794 aos 45. Direita, Lepro, reporte antes da Juliette. Portal previsto 2. Vai reportar antes da Juliette, voo 794. Oi, Salvador, boa noite, 3152. 10019. Oi, Maceió, nível de voo 330, frente da Bravo. Autorizado Maceió, nível 330, previsto 58, pisto no zero, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 120-18, transponda 5564. Autorizado, serviço 58, após decolagem, curva esquerda, saída da Pucaracaju, 5564, transponde o controle 18128-8, tá? 3152. 5564, esquerda após, confirmando, chame pronto, 3152. Camarada, 3152. Localizado Gonomeia 06. Gonomeia 06, complete aproximação, chame torre 118-95. 118-05, Google Gonomeia 06. Gonomeia 06, 118-95. 118-95, Gonomeia 06. Gonomeia 258, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. Visualização de pouso no 50 graus, meia dúzia. Ok, aguardando o Gonomeia 06. Meia livre pouso no 0, no 50 graus, 7 nós, cheque trem. Trem baixado e checado, livre pouso na 10, Gonomeia 06. Próxima Juliette, voo na 794. 794, portão 2. 002, 794. 150 direita, táxi Alfa Juliette, portão 5. A direita, Alfa Juliette, no 5, o nome é 06. Controle de Salvador, chama 258 no localizador da Rodela. Lema 258, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, vou chamar a graça, boa noite, chama 628. Boa noite. Gono 643, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, é possibilizado no localizador. Baixou e checou? Negativo, senhor. Vale reportar quando baixar para baixo. Sente. É 6258, um com trem baixado, travado presente. Livre de pouso no 0, no 50 graus, 10 nós, 6258, 1019. Está com 1019, autorizado pouso no 0, 6258. O nome 643 está precisando de vinhos? Negativo. Pronto, pelo. Salvador, Gol 896. Gol no 896, acione identificação. Autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 019. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Salvador, chamei a 6258. Ok, estou ciente, é o 57, táxi Alfa Juliette, remota 12, 6258. Alfa Juliette, remota 12, 6258. Estabilizou o 643. O 643 completa aproximação, chame torre 1 18.95. 1895, graça 643. Voo 1896, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X3. Reporte estabilizado no autorizador, QNH 1019. 2019, colocar a gente mais 3896. Após a passagem do Chinete, ali o pushback, Samaral Tanque, Santana 3152. Oi, Salvador, bom dia, gol 1643, tá soldona, baixar travado. 1643, muito bom dia. Já 1507, tem livre pouso, pistão no zero, 1019. Livre pouso 1090, 1643. Portão 01, autorização Natal, 1805, bom dia, Natal, copia 370, autorizado pelo Lô 10, pistão 0, curva à esquerda, PUCA, transição de pá, controle 120, 18, transponder 5561, 9805. Autorizado, Natal nível 370, o pêndulo 120, decola 20, esquerda vai sair da PUCA, transição do IPA. Controle 12080 e o transporte 5561. Boa noite, 05. Corretíssimo, chame pronto no 805, portão. Portão 01, boa noite, 05, vai chamar pronto. Apolivo.